noite anarquia. Pelo gás moral, mas se perde com o polis, autoridade religiosa, mano, se castrar. Parte não rico, exigibilidade, mas se impostando idade. Se parece que o não está merecido.